O Ministério Público de Minas Gerais, em atuação conjunta com as polícias civil e militar, esclareceu com rapidez um caso de tortura contra animais ocorrido no distrito de Tabajara, na comarca de Inhapim, no Vale do Rio Doce. A ação resultou na atuação em flagrante e na prisão preventiva de um dos envolvidos. As investigações continuam e outros 6 envolvidos já foram identificados por moradores da região e por meio das imagens dos vídeos divulgados nas redes sociais. O lavrador preso confirmou a participação de cada um deles. A crueldade do grupo de homens que mutilou 2 cachorros com canivete em local público repercutiu no país. No vídeo, os homens seguram um dos cachorros enquanto o outro pratica a mutilação. Os animais foram avaliados por uma veterinária e estão recebendo medicação e os demais cuidados. Todos serão denunciados à justiça por crimes de associação criminosa, maus tratos a animais e incitação ao crime. Para denunciar maus tratos a animais, ligue para 127 ou dirija-se à Promotoria de Justiça de sua cidade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.